saber ceder. Tudo que você me diz, pelo menos o que lembro que aprendi com você, está realmente certo. Tudo que eu queria acreditar, você gosta mesmo de mim, se arriscando a me perder assim, ao me explicar o que eu não quero ouvir. Ainda não estou pronto pra saber a verdade. Ou não estava até o Uma estação atrás. Acho que só agora eu começo a ver que tudo que você me disse é que você gostaria que tivessem dito pra você. Se o tempo pudesse voltar dessa vez, sou eu mesmo e serei eu mesmo então. E não há nada de errado comigo, não. Não, não, não. Não preciso de modelos, não preciso de heróis. Eu tenho meus amigos e quando a vida dói, eu tento me concentrar.